produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida, me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta, vestido apertadinho da Pantera foi. Só sai pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa. Se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala. Tá certo, pada, pada. Da Pantera Cor-de-Rosa, Munhoz e Mariano. Essa música tá estouradíssima, né? Aqui no Central do Sertanejo faz o maior sucesso. Eu tenho certeza que você, nosso ouvinte especial, curte de montão Munhoz e Mariano, uma dupla que é aí super show, com muitas músicas animadas agora, né? Tá com bastante sertanejo universitário, a galera aí, Munhoz e Mariano. Vou falar aí, trazendo informações agora para você da Inesita Barroso, que prepara lançamento de seu primeiro DVD, Inesita Barroso, Cabocla Sou Eu. A cantora e compositora Inesita Barroso prepara o lançamento de seu primeiro DVD, Inesita Barroso, Cabocla Sou Eu, que chega às lojas hoje, dia 19, quinta-feira, tá chegando às lojas hoje. O trabalho apresenta um show gravado em São Paulo, com a participação de Chitãozinho Chororó, Daniel e Renato Teixeira. Todos são acompanhados pela Orquestra Fervorosa, composta por 32 integrantes e regida por Paulo Ceral. Há mais de 30 anos, Inesita Barroso tem presença cativa na TV com o comando do programa Viola, Minha Viola, por onde passam os destaques e revelações da música caipira. Mas bem antes disso, quando a TV ainda engatinhava no Brasil, a paulista já cantava e tocava viola e atuava. Sua primeira aparição no cinema aconteceu no filme Ângela, de 1951. Depois, anos depois, Inesita lançou o seu primeiro disco. Parte dessa história aparecerá no segundo disco de Inesita, Inesita Barroso, Cabocla Sou Eu. Show de bola aí, né? Muitas pessoas de hoje em dia não conhecem a Inesita, né? Mas a galera da antiga conhece muito, e eu já vi muito na televisão, não me lembro muito bem o canal, mas o programa Viola, Minha Viola, que passa aí também aos domingos, né? Vamos curtir uma da antiga, então, recordação com Chitãozinho e Chororó, aqui no Central do Sertanejo, pura emoção. Ela é mistério, esse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Ela é tão bonita, que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi assim. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Quem quiser tomar seu coração, e chegue de mansinho e abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão. Não tente dominar, não tente segurar, a brasa vai queimar na sua mão. Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz. Aposto que ela é pura emoção. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá tela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá tela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Emoção aqui no Central do Sertanejo, nessa quinta-feira, 19 de dezembro. Passou também Munhoz e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa e Lucas e Felipe mexendo. É a quinta-feira aqui no Central do Sertanejo. Tô indo pro intervalo comercial, já volto trazendo muito mais sertanejo de qualidade pra você. Informação também, vem aí falando pra vocês daqui a pouquinho do Gustavo Lima. Gustavo Lima que assinou um contrato aí com uma grande agência, que inclusive nessa agência já tá o Luan Santana, Naldo, Paulo Fernandes, e agora chegou o Gustavo Lima. Daqui a pouquinho eu vou te contar mais sobre isso, hein? Espera aí, intervalinho rapidinho, eu já volto na sua quinta-feira, 19 de dezembro. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você, ouvinte especial da sua rádio preferida. Essa rádio que é audiência comprovada, é audiência garantida. Olha, eu quero agradecer a todas as rádios do Brasil que estão retransmitindo aí o Central do Sertanejo, né? Centenas de rádios em todo o Brasil transmitindo o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro, que beleza, né? Quinta-feira eu gosto de dizer que é o pré-fim de semana. A galera já começa a se organizar, porque a sexta-feira tá chegando. Muita gente trabalha no sábado, mas muita gente também não trabalha, né? Já sexta-feira já é o último dia da semana para quem trabalha aí, né? Até sexta-feira é uma maravilha, é uma beleza. Que não é o meu caso, né? Que não é o caso de muita gente também que temos que trabalhar no sábado. Mas é muito bom. Vou falar para vocês aí do Gustavo Lima. Gustavo Lima assina contrato com a agência do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Parece que agora é a moda. Depois de Luan Santana, Naldo e a mais recente, Paulo Fernandes, chegou a vez de Gustavo Lima assinar contrato com a 99, empresa do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Inicialmente criada para cuidar de imagens de atletas, a empresa está cada vez mais envolvida com a música. Na última terça-feira, dia 10 de dezembro, o cantor postou uma foto no Instagram na qual aparece ao lado do Fenômeno, segurando uma camisa com o logo da empresa. A 99 fará gerenciamento da relação entre o artista e o mercado, fará também a sua campanha publicitária e planejará campanhas e desenvolverá projetos especiais para anunciantes. Legal, né? Show de bola aí, mais uma pessoa que está indo aí para o grupo do Ronaldo Fenômeno. No fim desse mês, Gustavo Lima fará uma maratona de shows em 3 continentes diferentes. No dia 27 de dezembro, o sertanejo se apresentará em Bucareste, Romênia. 2 dias depois, o show será em Las Vegas, Estados Unidos. E no dia 31 de dezembro, o cantor será a atração principal do Réveillon de Fortaleza, Ceará. Tá certo. O Gustavo Lima tá bom. E a música nova dele é Fui Fiel, aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis, tudo tá feito.